Controle, o Austin Tranquilo, com referências visuais, propõe cancelamento. Proposto e aceito 0097, desça para altitude de tráfego, pista 17. Desça para altitude de tráfego, Austin Tranquilo. 06310, passou Buna no curso do localizador. Reduza, cheque o trem, chame a torre 11895, 06310. É a 310, vai chamar a torre 1895. Salvador, approach control, go on to 79, good evening. Go ahead. Okay, I'm back level 1, zero, stop over, stop over, stop over, stop over, stop over, stop over. Roger. Passando o marcador externo, QLS 190. Ciente avistado. Autorizado pouso no 50 graus 099. Sempre pouso na 10, Xané 63. Azul, 4298, está passando a dona no localizador. Reduza, chega o trem, chame a torre 11895. Azul, 4298. 295, boa noite. Salvador, approach control, boa noite. Go ahead. Request flight level 210. Standing by. Fala sim, Brasil, 4298. Chamará. Cordon 7-9er, you're clear to level 210. Cordon 7-9. Cordon 7-9, clear to what level 210. Os 21 na libera direita, solo 219. Azul 42. Não, o Xenem é 310. 310-219. Torre, boa noite, o trip 5296, ponto de espera da 10. O Salvador, o Xané 6310, Drona Fox, na Alfa. Ponto de espera. Mantém ponto de espera. Passou a Simbra, baixar travado 4298. Cliente autorizado, pouso no 50 graus, 109. Ei, Foz, 42, 9. No 246, voando Bonf, descida para 5 mil pés, com ajuste 108, chegada Bonf. Ou 1246. Olha, eu acho que eu tenho visto visual com a pista. Se você pode ingressar direto na final, 107. Autorizado. Sente, Vitor. Gol 1096, passa o nível 200, chame Recife 2685. 2685, gol 09. 1 1. Primeiro pra direita, 211. 4298. Vitor, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Oscar. Salvador, Papatango, Oscar, Tango, Vitor, final 1-7. Cinco-dois-uma-meia, está autorizado a decolagem? Som de teste. Oscar, Tango, Vitor, com prioridade 97, chame final normal, embaixo travado. Vento 140 graus, 109. Informa lá na final, Vitor. Tá, trip 5216, autorizado a decolar, pista 10, 140 graus, 109. Desde decolagem, 5216. Meia decola aos 2,6, chama o controle 1-1-9.8. 19852, 1-6. Aeromoda 1-7, baixou e travou, Oscar Tango Vitor. Autorizado pouso, 140 graus, 099, pista 97. Papatango Oscar Tango Vitor. Autorizado pouso, Oscar Tango Vitor. Controle Salvador, boa noite. O 5296 passa no 1400 na Conte. CP, 5296, controle, contato. Ciente. autoriza direto Conte para o 5296? Autorizado. Grato. Tango Oscar, Tango Vitor, no solo 28. Qual o local de estacionamento? Gente, autorizado 180 graus e backtracking, acuse liberando a pista 97 para o hangar da base. Gol 1246, está 30 milhas e desça para 4000. Gordon 79 control. Gordon 79 control. Gordon 79 control. Intact Recife 126.85 over. 1246, desça para 2000 pés, está autorizado ILS. 2000 pés, autorizado ILS, 5972 Salvador, desça sem restrições até 4000, com 1018 na bomba. 1246, passa Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, gol 1-2-4-6. 246, na final da 0, baixou e travou. Mude a frequência, gol. Perdão. E baixou e travou na final da 1-0. Um, 246, cheque o trem, livre pouso no 40 graus, 109. Baixou e travou. Baixou e travou, gol 1-2-4-6, não dá no zero, bom. Livre pouso, 1-2-4-6. Livre pouso. Gol no 888 é o controle, desça para 5.000 na chegada BOMF 618. 5.000 na BOMF 618, gol no 888. E o 5972 aproxima-se de BOMF, desça sem restrições até 2.000. Até 2.000, e o 5972. E o 5972 autorizado. Muito grato, dona Duna da presente, 5972. Gol 1246 no solo 42. Libere a direita, solo 121, decimal 1. 211, primeira direita, gol 1246. Não, Luciano 224, controle, boa noite. Desça para 6.018, chega da Mari. 10 milhas para o ponto de descida. Ciente, chame para a descida, chegada Mari 1018, trip 5218. Chamará para a descida, trip 5218. Repeat, 5216, Salvador. Devia só estar terminado, chame Aracaju 203. 203 para Aracaju, 5216, boa noite, ponto nacional. Boa. Controle, Salvador, muito boa noite, eu vou no 970, cruza, vai estudar o 1230 para 2800, 30 M. 970, desço para 8.018, chegada a mais. 2800, chegada a mais, boa, boa, no 970. Controle Salvador 3.5218 para descida. Desça para 7.018. Para 7.000 ajustado, agora 1.018. 3.5218. Salvador Metro 247. 3.3 para a formação. Livre. E o 5972, livre aliás. Livre aliás, 5972. No 888, desça sem restrições até 3.000. Desce sem restrições para 3.000, gol no 888. Luciano 224, desce sem restrições até 4.000. Direto, desce sem restrições até 4.000, 6224. Trip 5218, esquerda ETAP. Esquerda ETAP, trip 5218. Gol 1970, ajuste a velocidade em 250 nós, número 5 para pouso. 250 nós, número 970. E o 5972, um localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1895. 1895, muito graças, já, 5972. Boa. Salvador, Rio 5972, está na final, baixou e travou. Boa noite, autorizado pouso, 140 graus, 109. Cliente, autorizado pouso a 10. Terça para 2000. 2000, gol no 888. Luciano 224, desça para 3000. 3000, pé. 5218, desça para 4000. Para 4000, 3529. 1888, livre, aproximação em LR. Autorizada a aproximação, reportará estabilização. No 888. Luciano 224, veturação, a proa é 030, desça nessa proa para 2000, tem como limite o localizador. 030, 2000, limite norte, o chamamento 5218, veturação, esquerda, proa 050, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 050, desça para 2000, limite ao lote, Felipe 529. Gol 1970, vetoração, esquerda pro 040, desça para 2000, 1018, limite localizador. Infelizmente, não vai dar para colar essa mesa na proa, porque tem um CV nessa esquerda. Poderia manter a proa por mais 20 milhas, e aí por mais esquerda. Então façamos isso. Ok. Descendo para 2000 aí? Positivo. 2000, gol no 970. Rio 5972 no solo 51, libere a direita, solo no 21, décima 1. Direita, o 21 no outro, já. Até. Azul 5097, autorizado decolar, 140 graus, 099. Decolagem aproximação 050. Serão 224, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 080, está livre o localizador, aguardando transferência. O Geneve é 2. estabilizado no ILS, voo 1-888. Gente, aproximação, checa o trem, chame torre 1-895. 1895 à noite. Trip 5218, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 080, autorizado LS, na sua presença, Trip 2. Oi, Salvador, boa noite, voo 1888. 1888, cheque trem. Ainda não, baixo. Acho que foi. A livre sessão está 340, 307. Suba para o nível 340. 340, 035. Ok, proa 035, o bono na terceira. Chat checado, gol no 888. 1888, autorizado o pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, gol no 10, gol no 888. 2, Salvador, Chanel 6224, passando por ano. Chanel 6224, número 2, chame passando sim, Branco. Vai chamar. Desça agora para 612 a mil pés, ajustado Bono 098 e voe direto Duna para ele. Voo Bono 170. 6 mil, Bono 098, Duna, Bono 170. Passando, externo, o Chanel 6224. Baixou e de porra. 6224, agora neutralização de porra. Gol no 888, no solo 57. Libere a direita, solo 121, décima 1. Direita 211, gol no 888. Chanel 6224, autorizado pouso, 140 graus, 109. Teve pouso, 6224, 510. Salvador, boa noite, 88. Oi, Salvador, boa noite, 88. Poderia confirmar se você está aqui de solo? 1-2-1, décima 1. 2-1, estou chamando e ninguém está atendendo, não. Sim, tente novamente. 5218, 5 milhas para o externo, reduza cheque o trem, chame a torre 11895, 5521. Reduzindo torre 11895, 5521. Torre Salvador, boa noite, é o trip 5218 a 4 milhas do externo. Trip 5218, ciente, ano passando Simbra. Passar a Simbra, trip 5218. Azul 5097, chame Recife, 251. 5515 no 5, sente deformação alfa para descida. 5.5, desça para 5.018, chegada bom. 5.000 pés, 5.5 no 8. Puxa, NER 6224, no solo 00, libere a direita, solo 121, décima 1. Libere na direita, solo 121, 6224, até daqui a pouco. Trip 5218, cheque o trem, autorizado pouso 140 graus, 119. Baixado checado, livre pouso, trip 5218. O 1170, desça, sem restrições, até 2000. Até 2000. Voo 1970, 5 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. 3895, obrigado, boa noite, Voo 970. Boa. Salvador, muito boa noite, Voo 970, estabilizado em aliança. Voo 970, aguarde autorização de pouso. Aguardando, Voo 970. Salvador, boa noite, azul 4488, ponto de espera da 10. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Será. Tipo 1 no 5, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, 3 5 5 no 5. 5218 no solo 03, libere a direita, solo 121 decimal 1. 1211, livrar a direita, 5218. Gol no 970, autorizado pouso, 150 graus, 099. E pouso na 10, gol no 970. Salvador, Salvador, muito mais de 2,500. Maintain holding point runway 10, as far as 850. Maintain holding point runway 10, is over 850. A linha mantém o 90. A linha mantém o 90, 4482. Gol no 970, no solo 05, livre à direita, solo 121, decima 1. 21, obrigado, boa noite, gol no 970. Boa noite. Uno 170 na Prozidona está autorizado de visitar o localizador e ele é de equipe. Então, na zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, gol no 170. Azul 4488, autorizado a decolar, 140 graus, 13 nós. Tem que decolar, já sou 4488. Azores 850, clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain, runway 10 is 850. Quatro, quatro, oito, oito, faça agora 19,8, boa noite. Decolou 07, boa noite. Boa noite. 3000 pés, 3P5515. Motor de Salvador, boa noite. O azul 4488, Puca, cruza 1200. Azul 4488, boa noite. Super mantenido 350, saída Puca, vigilância. Saída Puca, vigilância 350, 4488. Uno 723, boa noite, autorizado chegada ponte, desce para 4 mil pés, altímetro 1018. Salvador, autoriza o 4488 da presente direto a Aracaju. Autorizado pelo centro Romeu Fox 018, azul 4488. Romeu Fox 18, obrigado, senhorita. Fechou a chanel 6303, quanto espera essa próxima? Mantenha o ponto de espera, o Xanar 6313. 6313. 85515, desça para 2010, autorizado ILSC, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, encontrará estabilizada, trepe 5515. Localizador, gol no 1170. Gol 1170, complete a aproximação, torre 1895. 1895, gol no 1170. Açores 850, clear takeoff 140 degrees, 09 knots. Clear for takeoff on 10850. Altímetro 109. Boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gol 1170. Aguarde autorização. Autorizado pouso, 130 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, gol 1170. Estabilizado, trepe 5515. Trepe 5515, complete a aproximação, torre 1895. Chega a torre 118, decimal 95, trepe 5515. Salvador Departure 1-19-8, bye bye. Salvador Departure 1980-850, bye bye. Doutor Salvador, boa noite, TDP 5595. Boa noite, número 2, chame final normal, controle embaixo travado. Sente, apontará, TDP 5595. 1-0-9. 060 na Mare, 3305. Salvador Departure, Resource 850, radio passing 2400. Resource 850, radio contact, climb to flight level 330, Puka Departure. Copy, climb level 330, Puka Departure, Resource 850. Azul 4488, chame Recife no 2685, alternativa 12545. Salvador chamou o Azul 4488. 4488, Recife 1285, alternativa 1245. Recife 1285, 2545, obrigado, Voo no 170 no solo aos 14. Libera à direita, solo 121 decimal 9. 219, voo no 170. Xané 63, 13. A previsão para decolar é após o ATR-72 da Trip, que está na curta final. Excelente, obrigado. Baixar, travar, Trip 5515. Pista nível, autorizado pouso, 140 graus, 13 nós. Trip 5515. Pouso autorizado, Trip 5515. Mantém o Oceaner 63 ou no 3? Mantém o 63.